Olá, você ligado na Rádio Sentinela, uma ocorrência policial envolvendo uma moto Titan com placa de Gaspar. A moto bateu de frente com a viatura da Polícia Militar. O sargento Niquelati estava passando pela Avenida Frei Godofredo, fazendo aqui o contorno na Frei Godofredo, bem próximo à Parole, quando o motoqueiro acabou empinando a moto e aí acabou batendo de frente com a viatura. Vou conversar com o sargento Niquelati para sabermos como é que ocorreu esse acidente, essa ocorrência. Eu estava saindo da companhia em direção a outra viatura ali para poder levar uma impressora que eles pediram, e a hora que eu estava fazendo contorno no trevo Parole, eu avistei essa viatura, essa moto, né? Essa moto, uma CG azul com um masculino. Ele empinou na frente da viatura e fez um cavalinho de pau para tentar se evadir. Assim, eu iniciei um acompanhamento. Ele já saindo do trevo da Parole, para tentando retornar, para tentar se evadir da viatura. Ele fez o retorno novamente com um cavalinho de pau. E aonde que eu consegui fechar ele, no que eu fechei ele veio e colidiu na dianteira da viatura. Daí veio ao chão, onde que eu consegui imobilizar ele e aguardei o reforço chegar. Daí o reforço chegou, nós já detemos ele, e agora nós estamos fazendo todas as averiguações em questão da moto e do elemento, para ver se tem passagem, se a moto tem registro de furto. Então está em andamento essa ocorrência ainda. O senhor verificou, ele se machucou? Não, a princípio ele não se machucou, não. Ele não tem nenhuma lesão. É um rapaz jovem? Jovem, jovem. É um rapaz jovem. Não era conhecido por vocês? A princípio, por mim, não é conhecido. Vai ser conduzido para a delegacia agora? Provavelmente sim. Agora nós só vamos terminar de fazer as averiguações, e assim que concluir as averiguações da moto, aí nós vamos estar conduzindo ele para a delegacia e vamos estar autuando ele pela direção perigosa. E se tiver de repente algum registro de furto na moto, também vai estar respondendo por isso. Danificou muito a viatura? Não, a princípio a viatura foi bem. Os danos ali foi bem significativo. Foi só a placa ali e um pouquinho do para-choque. Ok, sargento, muito obrigado. Nada, estamos aí, estamos à disposição. Esse acidente aqui na Avenida Frei Godofredo, onde o motoqueiro foi empinar a moto e bateu de frente com a viatura da Polícia Militar. Com informações da Avenida Frei Godofredo e desse acidente, Gil Dias para a Rádio Sentinela.